eletrônica na escola do seu filho. Detector de metal pra mantê-lo vivo. Diamante e rubi só enfeitam seu cofre. Presente da mulher que se usa. Morre trancafiado no seu condomínio. Acha que é livre o alarme da mansão. Não evita o calibre. Na televisão compra o artista. Mas a bomba com a mão é fracasso da mídia. O estudante boy quer o desarmamento. Não quer a sua bunda sangrando no cimento. Quero meu revólver pra mostrar na reportagem. O herói diminuiu a violência da cidade. Desarma o pobre que com arma é perigoso. Sem arma morre de fome, o boy não acaba morto. Milhões pra se proteger, do que adianta isso? Num restaurante, a faixa do tiro, capuz na cara, porta-mala afinado. Essa é sua proteção, fora do blindado. Ou sua filha com minha 12 na nuca, mostrando que a cidade é nossa, filha da puta. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Mandaram dedo, querendo resgate. É o resto do sequestro do seu filho, covarde. Vejo jogador de futebol com sua Ferrari se aparecendo na TV, mas sem liberdade e segurança atrás, dando proteção. A Ferrari é do otário, a cidade é do ladrão. Construa fortaleza com vigia, muro alto. Que mesmo assim vou enfiar seu pitbull no seu rabo. O empresário responde, sua missão adianta. O ladrão na rua, seu filho na grade com lança. Viaje pra Europa, Miami quanto pode. Só o fator sorte, evita sua morte. Seu PM de oitão, não dá medo, cuzão. A farda treme pra use do ladrão. Seu saldo bancário não te protege do meu tiro. A playboyzada perdeu a cidade pros bandidos. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Óculos na testa, calça apertada, pagode no show e a mãe sequestrada. Dupla sertaneja, carro de luxo e perde seu Rolex na 9 de julho. Microfone, fama, não ilude, cantor. O ladrão não quer autógrafo na agenda, morô. Compra meu CD e vai se foder. Cusão quer viver, dá 1% do cachê. Meu povo grita gol da audiência na novela. E só uma vez por ano aparece um comédia no Criança. A esperança pra ganhar e pop rebolando no palco pra fingir que ajuda pobre. Tem que lutar pela favela é todo dia na Globo. Em vez de mostrar o seu Mustang novo, sua casa com piscina bonita, seu mergulho com a modelo vadia. Eu vou mandar o coração do seu pai com um laço ou um vídeo com seu parente torturado. Quer a paz, mas não dá um real do seu sucesso. A cidade é nossa, vou te mandar pro inferno. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Circuito interno de TV, guarita. Em vez de escola na periferia. Alarme última geração na casa. Em vez do barraco ter uma cesta básica. Carro blindado, lataria antitiro. Em vez de um curso no presídio. A faca na sua garganta é resultado do seu dinheiro investido no lugar errado. Corpo carbonizado no cativeiro. Pode ser de empresário, jogador, pagodeiro. Seu jato particular não vai valer quando o legista estiver cortando você. Se a polícia me prender, nem aí tá salvo. Pela porta da frente eu pago e saio. Pode se esconder na bunda do delegado. A cidade é nossa, mesmo assim eu te mato. Não adianta